Tudo pronto? Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nesta aula eu queria tocar aqui em dois assuntos. No primeiro nós vamos voltar um pouco àquela apostila Alucinação Revolucionária, tem algo que eu preciso complementar ali. E depois eu quero comentar com vocês alguma coisa sobre as obras do Mário Ferreira dos Santos. Vocês sabem que a Era Realizações comprou os direitos de 50 e tantos volumes, os principais do Mário Ferreira dos Santos, a Enciclopédia da Ciência Filosófica inteira, e até agora só soltou um volume, né? E está soltando na base de simplesmente conferir as edições anteriores do mesmo livro e fazer uma revisãozinha superficial e mandar bala, botar uma introdução lá e mandar bala. E eu vou mostrar aqui para vocês por que isso não pode ser feito e qual é o verdadeiro tipo de trabalho que se tem que fazer com os textos do Mário Ferreira. Isso é uma coisa de uma importância absolutamente fundamental. No Brasil, em língua inglesa, não há a menor possibilidade de você confundir editor e publisher. Editor é o sujeito que trabalha o texto, que deixa o texto pronto para a publicação, e publisher é o nego que pega o texto, o formata, põe uma capa e manda imprimir e vende, comercia e distribui os direitos autorais. No Brasil, as duas coisas são chamadas de editor, o que é um absoluto desastre, né? Porque é claro que nem sempre o publicador tem a formação necessária para ser um editor, e vice-versa, né? Eu não sou um vendedor de livros, não sou um comerciante de livros, mas eu trabalhei como editor de texto durante muito tempo, às vezes de texto de altíssima responsabilidade, publicações médicas, e eu tenho ideia do que é uma preparação de texto. Fui editor de texto do Jornal da Tarde, que era um dos jornais mais bem acabados e elegantes do país. Então, eu tenho uma experiência de 30 anos nessa coisa de edição de texto, né? Então, a edição de texto era realmente uma ciência, uma técnica, uma ciência. Não é uma coisa para qualquer um, né? Agora, no Brasil, o pessoal confunde essas coisas. E isso pode causar um dano absolutamente irreparável para a obra do Mário Ferreira. Acho que eu vou comentar isso primeiro, depois nós voltamos a outro assunto. Ademais, eu coloquei no Facebook ontem uma notinha dizendo que há uma diferença fundamental entre o Brasil e todos os países civilizados do mundo, que é que nos outros países, quando uma facção política é derrotada, expelida do poder, os seus valores literários e culturais, eles se conservam absolutamente intactos, né? Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra. Se você procurar na França ou na Alemanha, tá, você vai ver que, mesmo com a esquerda estando no poder, as obras dos camaradas conservadores, direitistas e às vezes até pró-nazistas continuam sendo publicadas normalmente para a conservação dos seus valores literários, né? Na França, recentemente se publicou as memórias do Lucien Rabatet, que é um escritor maravilhoso, embora fosse completamente doido, assim como as obras de outros indivíduos que não eram pró-nazistas, mas eram ultraconservadores, como Charles Maurras ou Léon Daudet, continuam sendo publicados normalmente, às vezes em edições primorosas. O Léon Daudet, a editora, eu acho que Fayard, fez agora uma edição daquela de papel bíblia, 1.500 páginas, mostrando que se continua valorizando do mesmo jeito esses autores. Mas no Brasil não é assim. Quando a facção política que o Neguinho representa cai do burro, ele cai também, literariamente. Ele não pode mais ser mencionado em publicações culturais, nem na universidade, ele tem que ser enterrado completamente. É claro que a isso contribuem outros fatores, como, por exemplo, no caso das obras do Gustavo Corsão, há um problema com a família, parece que a família achou que no final da vida ele estava meio doido, não sei se é isso, é a informação que me chegou, não tenho certeza. E por causa de uma disputa entre familiares e editores, as obras dele estão completamente trancadas. O que é o fim da picada, porque onde já se viu, né, um sujeito católico colocar, vamos dizer, interesses editoriais ou questão de direitos autorais acima da defesa da igreja. Isso é absolutamente intolerável. Então, é claro que tanto a família quanto os editores teriam obrigação de desistir de tudo e botar as obras a circular, custa o que custar, mesmo que alguém leve prejuízo, isso não tem mais mínima importância, né? Mas, de qualquer modo, você vê que o nome do Gustavo Corsão, ele desapareceu de toda a mídia cultural. Desapareceu para ser enterrado. A única exceção que existe é o Nelson Rodrigues, que continua ainda sendo badalado, tá certo? Mas, às vezes, aparece algum neguinho esperto dizendo: não, ele não era de direita, não. Entende? Negando o óbvio, né? Só para obter uma permissão de poder continuar falando do homem. Mas, em geral, os prestígios literários e culturais, eles são enterrados junto com a facção política que o sujeito nominalmente representa. Aliás, representa no entender dos seus adversários. Porque eu não creio que jamais o Gustavo Corsão ou o próprio Gilberto Freire tivessem sido representantes conscientes e voluntários de qualquer facção política. Mas como a esquerda os associa a uma facção, então quando esta sai do poder, como aconteceu com o governo militar, então aqueles que estão, cuja imagem está direto, indiretamente ou involuntariamente associada a eles, vão para o ostracismo também. Isso significa, isso é um fenômeno de uma importância extraordinária e de uma gravidade extrema, porque mostra que no Brasil a atividade cultural não tem mais autonomia. Ela não é uma atividade autônoma que tem os seus valores próprios, os seus critérios próprios. Ela está inteiramente instrumentalizada em nome da propaganda política mais grosseira, mais imediatista possível. E isso é um desastre cultural como nunca aconteceu no mundo. Você imagina, por exemplo, se Joseph Stalin iria mandar para o esquecimento ou proibir a publicação das obras de Dostoiévski, que era um tremendo reacionário. Ao contrário, durante toda a história da União Soviética, Dostoiévski continuou sendo publicado, estudado, louvado, etc, etc, etc. Né? Ou na França, você vê se alguém pensaria depois da... do advento da República em suprimir as obras de Honoré de Balzac, que era monarquista. Ninguém pensou nisso. Essa ideia simplesmente não ocorre, certo? Mas no Brasil ela parece inteiramente natural. E essas pessoas que são mandadas para a lata de lixo do tempo, elas não podem nem ser mencionadas. E quando são mencionadas, por acaso, você tem que mencionar com uma expressão de desprezo ou de nojo, e qualquer vagabundo, qualquer analfabeto se sente autorizado a isso, ele se sente infinitamente superior àquela pessoa, porque, ele era da direita, então, como se ser da direita fosse um defeito de constituição cerebral, ou seja, um problema, quer dizer, há uma deficiência, né? Há um handicap neurológico que torna aquele sujeito inferior. Então, o resultado disso é a destruição da cultura como atividade autônoma. Mas se a cultura não existe como atividade autônoma, ela não existe de maneira nenhuma. E entra aquele fenômeno que falava o Fernando Alves Cristóvão, o crítico português, que diz que cultura é o novo nome da propaganda. Ei, meu Deus do céu. Está sem som? Viu, meu telefone, cara. Tá ligado aqui, estão ligados. A gente fez o teste, deu tudo certo. Por favor, estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Por favor, avisem online se estão ouvindo, que tá, o Silvio está dizendo que está sem som. Som ok, desde o começo. Normal. Não, está normal, deve ser algum problema no próprio computador do Silvio. Então podemos continuar, graças a Deus. Se eu tivesse que repetir tudo isso aqui, ia ser um saco. Então, a desaparição da cultura como atividade autônoma é a desaparição de toda a cultura, e a desaparição de toda a cultura é a desaparição da educação. E os resultados disso nós vemos nesse teste do Enem, como vimos nos testes internacionais, onde os nossos alunos tiram sempre o último lugar. Então, isso aqui é um crime contra a cultura brasileira, como nunca se fez contra cultura alguma. no mundo. Isso é um fenômeno inédito. Então, quer dizer, é a ascensão de um grupo de oportunistas, vigaristas, tá certo? Que querem colocar tudo a seu serviço. Inclusive tem que subjugar a cultura aos interesses de Dona Dilma, de seu Lula, toda essa corda de ladrões, vagabundos, etc. E isso é uma coisa tão revoltante, que qualquer pessoa que aceite esse estado de coisa por 5 minutos, tá certo? Deve ser considerado ele também um vigarista. E isso inclui o comandante do nosso exército, que fala na estabilidade das nossas instituições democráticas e outras besteiras desse tipo, tá certo? Então, tudo isto mostra que nós não podemos respeitar essas pessoas no mais mínimo que seja. Às vezes temos que obedecê-las, porque elas estão com o poder, têm a caneta na mão e tal, mas obedecer uma coisa e respeitar é outra, tá certo? Então, chamar essas pessoas de Vossa Excelência, né? Não tem o menor sentido. Quer dizer, está na hora da gente começar a manifestar um desprezo assim abertamente, né? O povão já se encarregou isso, de fazer isso nos estádios, né? Mas é claro que esse estado de coisas que vem de cima, que vem dos políticos, ele contamina todo mundo e faz e provoca, vamos dizer, uma queda, um decréscimo de consciência, de modo que as coisas mais óbvias se tornam muito difíceis de compreender. E eu acho que esse caso da edição do Mário Ferreira ilustra isso aqui. Porque é quase impossível que um não editor, um publicador, não compreenda a diferença entre você conferir uma edição com outras edições, apenas para corrigir uma diferença em outra, e você pegar um rascunho, uma transcrição de uma transcrição do oral e publicá-la como está, em vez de fazer, de dar aquilo uma redação como se deve. Não é possível, em nenhum lugar do mundo essa confusão é possível. Por exemplo, eu dei aqui o exemplo para vocês do livro do Bernard Lonergan, Topics on Education, que era o resultado de várias gravações transcritas e que o pessoal levou 5 anos para preparar aquilo, uma equipe de várias pessoas, para ter uma redação com começo, meio e fim, com uma redação que se parecesse com um livro. Ficou um trabalho muito bom, mas eu pergunto, como é possível que no Brasil um publicador não tenha consciência disto? É porque, vamos dizer, o amadorismo mais grosseiro foi promovido e basta o sujeito ocupar um lugar na sociedade, ainda que ele não tenha a substância necessária para exercer aquilo, e ele passa a ser aquilo. Quer dizer, é o mundo do fingimento, é o mundo de isopor, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui, eu coloquei aí um PDF de um capítulo 2 do livro A Filosofia da Crise, que é dos livros do Mário, o que está, por assim dizer, menos ruim. Eu acho que houve alguma revisãozinha, mas isso para você ver, vamos pegar o menos ruim para você ter ideia de como estão os outros. Então, quando você pega uma transcrição do oral, você tem que fazer um esforço interpretativo, você tem que ver o que, que o sujeito quis dizer, tá certo? E não, vamos dizer, a repetição literal do que está gravado, porque no Brasil o intervalo entre o oral e o escrito é muito grande. Em outros países é menos, na França é bem menos, aqui nos Estados Unidos também é grande em parte. Tem coisas que são, vamos dizer, impossíveis de transcrever. Se você pega algumas falas populares aqui, o pessoal do Redneck, o Negão e tal, se você transcrever aquilo, fica incompreensível, né? Mas a fala culta, quando você chega em Washington, todo mundo fala de uma maneira mais ou menos gramatical. Então, se você gravar aquilo e transcrever, parece um escrito. Mas no Brasil não, o abismo é muito grande. Eu sei, porque eu vejo as minhas próprias gravações, né? E eu vejo que eu disse as coisas de uma maneira que eu jamais escreveria. Porque aquilo que está no oral está claro, no escrito vai virar outra coisa completamente diferente. Então tem que ter um trabalho de transposição, e esse trabalho é um trabalho de interpretação em profundidade. Isso só pode ser feito por quem não só tenha uma prática de edição de texto, mas conheça e compreenda a obra do Mário em profundidade. Então, vocês vejam algumas diferenças que tem aqui. Eu peguei corrigir aí em vermelho os pontos. Eu tenho um outro exemplar onde está tudo mais corrigido, mas eu copiei aqui em vermelho só para vocês terem uma ideia do que seria uma primeira limpeza do texto, uma primeira. Então eu vou ler como está na edição impressa, foi a última que o Mário fez na vida, e como fica depois de você interpretar corretamente o que ele está querendo dizer. Então diz ele assim: o homem é a consciência da crise, crises, pois a somos quando nos erguemos da animalidade, quando em nós ela se torna consciência. Opa, peraí. Somos quem? A crise ou a consciência da crise? Se é a consciência da crise, então ele está repetindo o que ele já disse. E se somos a crise, ele já deu uma outra nuance completamente diferente. Nós somos a consciência da crise porque nós somos crise. Tá? Dá para entender a diferença. Então a redação correta é: o homem é a consciência da crise, pois somos crises, aqui em grego, ou em latim, quando nos erguemos da animalidade. Ou seja, no instante em que emergimos da animalidade, nós somos uma crise ambulante. É isso que ele está querendo dizer. Então a frase fica assim: o homem é a consciência da crise, pois somos crises quando nos erguemos da animalidade, quando ela em nós se torna consciência. Por exemplo, a crise se torna consciência. Então nós somos a consciência da crise porque nós somos crises, e há um momento em que essa crise se torna consciência. É isso que ele quis dizer. A própria consciência é condicionada por ela. Por ela quem? Pela crise ou pela consciência da crise? Então, a própria consciência é condicionada pela crise. Pois, para afirmar-se, ela precisa separar, para marcar a nitidez do que é. Daí tem um E que não precisa absolutamente, que é do objeto sobre a qual realiza o pleno exercício de si mesma. Ou seja, a consciência precisa separar uma coisa de outra para que as várias partes consideradas, os vários aspectos considerados, se tornem nítidos. Tá certo? Portanto, a atividade da consciência implica um elemento de crises. Mais adiante ele vai dar a acepção correta das crises do verbo grego, que significa separar, né? Quando meditamos sobre ela, ela quem? A crise ou a consciência de crise? Né? Então, meditamos sobre a crise, não é a consciência de crise. Né? A meditação sobre a consciência de crise será uma segunda coisa. Um longo caminho se abre aos nossos olhos, desafia a nossa argúcia, apela à nossa inteligência, porque há problemas por solucionar, perguntas por responder, dúvidas que não podemos tolerar mais. Note bem que essas correçõezinhas que eu fiz não visam a dar ao texto ainda alguma elegância, visam apenas a torná-lo inteligível e, vamos dizer, evitar erros de compreensão que, do jeito que está, são praticamente inevitáveis, a não ser que o leitor seja, como eu, um profissional da área. Quando se deseja precisar com nitidez o seu conceito, conceito do quê? Qual conceito? O conceito da crise ou o conceito da consciência de crise? De novo, ele está se referindo à crise e não à consciência de crise. Então, quando se deve precisar com nitidez o conceito da crise, para colocar nos diversos planos e esferas que nos permitam uma análise decadialética, para empreendermos uma busca nos diversos setores, por entre planos, esferas e campos, aquele conceito desafia a nossa argúcia. Que nos diz, que nos aponta essa palavra? Bom, aqui já tem, vamos dizer, a questão de elegância, não é esta, mas essa, né? Precisa de trocar também. De início, uma ação de separar. Em qualquer esfera que nossas investigações se processem, aí tem um erro de gramática intolerável. Em qualquer esfera em que ou na qual as nossas investigações se processem. Você vira, no oral, você frequentemente pula, né, este em ou no, tá certo? Em qualquer esfera que nossas investigações se processem, isso no oral é normal, mas no escrito, opa, em qualquer esfera em que ou na qual nossas investigações se processem, lá encontramos a ação de separar. Na esfera físico-química, dos corpos chamados brutos, na esfera biológica, dos corpos chamados vivos, na esfera psicológica, lá onde lampeja um psiquismo e brilha um pensamento, na esfera histórico-social, onde há a presença do nosso semelhante, em toda parte a separação se instala. Esse instalar-se, quer dizer, isso também seria preciso trocar, porque ele não quer dizer que a separação num certo momento se instala. Ele quer dizer que ela está lá permanentemente. Então o que ele quer dizer é que ela se exibe, ela se mostra, ou ela está presente. Mas não só a separação, pois como se poderia afirmar a separação sem alguma presença unitiva? Como surgiria a ação de separar se não existisse o que une? A ideia de crises para os gregos é, aqui está um E, então é a ação que realiza o A. Note bem, isso aqui já é a quarta edição do livro. Quer dizer que se você conferir essa quarta edição com as três anteriores, você não vai localizar esse erro. Esse E vai estar lá do mesmo jeito, porque se está na última edição, que foi modelada pelas anteriores, então ela copia as anteriores. Se seguirmos as providências da década dialética, isso aqui é um vício de linguagem do Mário Ferreira. Ele costuma usar a palavra providências como sinônimo de procedimentos. E é claro que a nuance entre providências e procedimentos é bem diferente. Quer dizer, providência é algo, é uma ação que você toma em face de uma situação, né? Você toma providência. Agora, procedimento não, quer dizer uma espécie de regra, um procedimento regulamentar. E é isso que ele está se referindo. Quer dizer, a década dialética é um método que ele inventou, e essa década dialética, ela não propõe providências, mas sim procedimentos, como qualquer método. Essa providência é já a aplicação do método, é o método na sua aplicação perante circunstâncias concretas. Procedimentos são as regras usuais, genéricas, né? Então teremos que trocar. Se seguirmos os procedimentos da década dialética, note bem, eu não estou acrescentando nada aqui para o Mara, estou simplesmente interpretando o que ele quis dizer e o que ele diria se ele estivesse redigindo isto pessoalmente. Note que o Mário, ele tinha consciência do mau estado em que estavam esses textos, e ele sempre dizia, não vai dar tempo de corrigir. Eu acho que ele previa sua própria morte, ele tinha uma doença cardíaca muito grave, sabia que não ia durar muito, ele morreu com 62 anos, e ele dizia, depois da minha morte virá alguém e corrigirá isto, né? Quer dizer, santa ilusão. Você está no Brasil, não vai vir ninguém para corrigir, tá certo? Vai vir o Olavo Carvalho 40 anos depois, tá certo? E o editor, em vez de ajudá-lo, vai querer boicotar, né? Se seguirmos os procedimentos da década dialética para examinar esse tema, que tanto aflige o homem moderno, devemos iniciar por esclarecer o conceito, colocando em seus planos. Como planos? Ele está se referindo a diversos planos, quer dizer, não são apenas planos, são planos diferentes, né? Então você tem que inserir uma palavra em seus diversos planos. Na crise há uma separação, e separar é abrir distância entre pares. Ela se, tracinho, para, tá certo aí? Mas a distância exige um entre os separados. Daí ele começa, e quando no mundo corpóreo, você vê, no oral também é muito normal nós começarmos qualquer frase com um e isso, mais aquilo, e não sei o que, mas no escrito esse e não tem o que fazer, né? Então, corta o e. Quando no mundo corpóreo separamos os seres, nós os distanciamos. Daí vem ele de novo, e a distância, esse e também não existe. A distância, mostra-nos a experiência, pode ser aumentada, e daí está, e é ela gradativa. Não, o que esse ela está fazendo aí? Só está atrapalhando. E é gradativa. Ela pode ser aumentada e é gradativa. Pois pode ser maior ou menor. Daí está. Afastar-se mais ou menos. Ora, afastar-se mais ou menos é nem afastar e nem deixar de afastar. É um mais ou menos. Então tem que ser em mais ou em menos. No oral isso também não faz diferença. Afastar-se mais ou menos. Por quê? Porque você, pelo gesto, você está diferenciando. Mas quando é escrito mais ou menos quer dizer relativamente. E não é isso que ele está falando. Ele está falando em mais ou em menos. Quer dizer, a separação pode ser maior ou pode ser menor. Né? Portanto, no conceito de crises, temos sempre um afastar das coisas, um ato de distanciá-las umas das outras. Mas também realizamos separações além do mundo físico. Realizamos separações mentais. Se quiséssemos separar o verde das penas daquele pássaro, não o poderíamos... Falta uma vírgula. Não o poderíamos realizar fisicamente. Mas podemos pensar nele e ter a imagem daquele verde aveludado. E mesmo que os nossos olhos vejam tantas coisas, uma imagem do verde... Peraí. Ele quer dizer, e mesmo que os olhos, nesse mesmo momento, estejam vendo outras tantas coisas, e não simplesmente que eles vejam, que eles tenham a capacidade de ver, então, e mesmo que os olhos estejam vendo tantas outras coisas, uma imagem do verde sem representação surge em nós, vendo-o sem o ver. Aqui está, vendo-a sem haver. Espera aí. Né? Se ele está falando... Aí você tem que interpretar. A frase como está aqui impressa é: e mesmo que os olhos vejam tantas coisas, uma imagem do verde sem representação surge em nós, vendo-a sem haver. Eu digo, peraí. Mas se é uma imagem sem representação, você não está vendo imagem. Você está vendo o verde sem vê-lo. Portanto, é vendo-o sem ver. Deu para entender a diferença? Agora, você imagina o pobre leitor que não tem, não conhece a obra do Mahler, não tem informação filosófica, e não, sobretudo não é um editor de texto com experiência, o que ele vai fazer com essa leitura aqui? Ele vai fazer uma meleca na cabeça, quer dizer, aquilo que foi feito para estruturá-lo, para colocar ordem, para dar nitidez às coisas, vai contribuir para fazer uma maçaroca absolutamente inextricável. Nossa imaginação, essa capacidade de ordenar imagens, pode reunir sequências de situações... Essa palavra está curta ou incorreta. Nossa imaginação, essa capacidade de ordenar imagens... Você pode cortar essa palavra, essa, né? Capacidade de ordenar imagens pode reunir sequências de situações vividas pela rememoração ou de cenas que não vivemos na sua ordem, mas que são sempre compostas das pequenas experiências de que está cheia a nossa vida. Chama-se abstração... Tem uma vírgula aqui que não precisa, que não pode ter. Chama-se abstração o ato de separar no espírito o que não é separável no mundo físico. É ainda crises. Portanto, no simples ato da abstração, que é um ato corriqueiro, existe uma crise no sentido grego, uma separação, a abertura de um abismo. Né? E assim como podemos memorizar o verde daquele pássaro, podemos, numa imagem sem representação, pensar sobre o verde, não este ou aquele, teria que repetir a palavra verde, não este ou aquele verde, mas o verde. Este ou teria que vir entre aspas, para, ou em itálico, para grifá-lo. Não este ou aquele verde, mas o verde. A forma verde, a forma que separamos de todos os verdes conhecidos, mas que está também nos verdes que os olhos já viram. A formalidade do verde, o conceito do verde. Ainda crises, né? Então, na hora que você pensa, simplesmente você pensa o conceito de verde, separado do verde de um pássaro, de uma folha, etc, etc. Aí também uma crise, porque você está separando uma ideia da imagem sensível que você, por sua vez, separou do objeto inicial, de onde desencadeou todo o processo. Se entre as coisas que... Aqui está faltando uma vírgula. Se, vírgula, entre as coisas que separamos fisicamente, estabelecemos distâncias maiores entre elas, também estatuímos... Espera aí. Se entre as coisas que separamos, estabelecemos distâncias entre elas... Para que esse entre elas? Ele já começou a dizer. Se entre as coisas que separamos fisicamente, estabelecemos distâncias maiores, é claro que é entre elas, você acabou de dizer que é entre elas. Então, riscar o entre elas. Também estatuímos distâncias em tudo quanto pensamos separadamente. Daí que há uma distância entre a separação física como há uma distância nas separações mentais. Peraí, entre é sempre entre uma coisa e outra. Se há uma distância, se você está dizendo, se há uma distância entre a separação física, você teria que ser entre a separação física e alguma outra coisa, mas não é isso que ele quer dizer. Então, há uma distância na separação física, como há uma distância nas separações mentais. É isso que ele está querendo dizer. Então, esse entre A tem que ser substituído por na. E assim vai até o fim do capítulo. Vocês peguem aí a versão, vocês vão ver os corrigidos em vermelho e vocês vão ver o estado realmente catastrófico em que está isso. Agora pergunto: conferir esta quarta edição com a terceira, segunda e primeira vai resolver alguma coisa? Claro que não. Você confere edições quando você tem um texto final. Quer dizer, as várias edições são cópias de um texto. Supõe-se que o texto está pronto, ou seja, o autor entrega um texto, ou acabado, ou a um editor que o termina, e daí o editor passa para o publicador, que faz uma edição, duas edições, três edições, quatro edições, né? Então, supõe que haja um texto pronto. Neste caso, não há um texto pronto. Você tem uma transcrição grossa, tá certo? De uma fita, aquelas fitas, naquele, não tinha nem cassete, aqueles rolos enormes, o gravador usava do tamanho de uma parede, né? Era o que o Mário usava. E a mulher dele, que não entendia o que ele estava dizendo, fazia, né, devotadamente a transcrição. Depois, mais tarde, quando eu a conheci, ela já estava completamente gaga, e aí é que ela não entendia mais nada mesmo. Mas ela, coitadinha, ela achava que terminar esse trabalho era obrigação dela. Então você imagina a velha lá com Alzheimer, não entendendo mais nada, não sabendo nem quem é você, está dizendo, não, eu tenho que terminar isso, eu tenho que... É uma coisa patética, tocante no fim das contas. Quer dizer, era um desafio tão imensamente superior à capacidade dela, e a boa vontade dela era tanto. Falou, bom, esse é um caso perdido, né? Tanto que eu e a filha dela, a Yolanda, nós tivemos que penetrar lá na calada da noite e roubar os manuscritos para a gente poder corrigir um pouco, porque senão a mulher estava sentada em cima dos manuscritos, não deixava mexer. Então... Qual é a diferença entre um editor técnico e um editor... Não há diferença. Não há diferença. Às vezes você chama de revisor técnico. O revisor técnico é um sujeito que é um especialista na área considerada, não um especialista no texto. Por exemplo, se você... Isso aí tinha, por exemplo, eu trabalhei em revista médica, eu fazia edição de texto e depois passava para um médico da área, por exemplo, se era um texto de psiquiatria ou de neurologia, ou de nefrologia, qualquer coisa, eu pegava um especialista na área para ele fazer a revisão técnica. Né? Mas aí supondo que já tem um texto acabado. Então os caras entregavam, o médico não sabe escrever, geral, me escrevia aqui, mandava aqueles artigos horríveis, que ninguém entendia coisa nenhuma, eu tinha que transformar aqui numa coisa inteligível. Mas depois de ficar inteligível, ainda tem este requinte da revisão técnica. Então, mas aqui, nem esta divisão se pode fazer, porque a revisão técnica já tem que ser feita junto com a edição. Porque não é só um trabalho, você não pode pegar um editor qualquer, mas você pega um cara que trabalhou 30 anos como editor da Veja, que assim, é um ace da edição de texto. Mas ele não entende filosofia, ele não conhece a obra do Mário, ele não pode fazer isso. Então precisa alguém que reúna essas condições, que seja um bom editor de texto e que tenha a formação filosófica suficiente para conhecer todo o vocabulário que o Mário está usando e, sobretudo, saber quando ele está usando um termo apropriadamente ou quando ele equivocadamente usou um termo errado. Como é, aqui eu dei alguns exemplos disso aqui. Tá certo? Então, você veja aqui, decorrendo meio século da morte do homem, tudo isso ainda está travado, tudo isso ainda está bloqueado. Né? Por quê? Porque existem interesses menores em jogo. Então, é claro que tudo isso aqui reflete um estado de coisa geral. Quer dizer, se a cultura não existe como uma atividade autônoma, se ela tem de servir a um propósito de propaganda política, então ela tem de servir a outros propósitos também. Né? Ela tem que ser uma diversão para ricaços no fim de semana, ou ela tem que ser um meio de alguém subir na vida, ou ela tem que ser um produto muito comercializado para alguém ganhar muito dinheiro, e assim por diante. Sempre as finalidades inferiores se sobrepõem. Eu não acho que as finalidades inferiores sejam ilegítimas. Todas elas são legítimas. Né? O ricaço tem o direito de se divertir, o neguinho ambicioso tem o direito de ganhar dinheiro, todo mundo tem, mas você não pode inverter a hierarquia das coisas. É isso. E Você veja, em certos casos, como por exemplo no caso do Gilberto Freire, a sorte foi que a família do Gilberto Freire, os filhos, eram estudiosos da obra, compreendiam a obra, né? Até o Fernando Freire, que já morreu, que é amigo meu. E eles tiveram, vamos dizer, a sabedoria de entregar isso na mão do Zé Mário Pereira, que é um editor bastante consciencioso, e que continuou soltando as obras do Gilberto Freire depois que o Zé Olímpio de Barros morreu, que era um grande editor, né? A história da literatura brasileira está ligada à pessoa do Zé Olímpio de uma maneira inextricável, porque era ele que descobria os grandes talentos e os publicava. Ele tem um papel histórico, realmente. Mas daí o Zé Olímpio morreu o Zé de Barros Martins, que era da editora Martins, que era outra também importantíssima. Então daí ficou um vazio, e esse vazio foi preenchido pelo Zé Mário. O Zé Mário é o grande publicador da literatura brasileira, né? Tem os livros do Gilberto Freire, os livros do Oliveira Lima, tudo isso é o Zé Mário que está mantendo, às vezes trabalhando em condições precárias. O Zé Mário não tem muito dinheiro, então ele mesmo tem. O Zé Mário é uma mistura de editor e publicador, porque ele conhece os textos, ele tem uma cultura literária suficiente para isso, e ele então faz ele mesmo o trabalho de edição. Às vezes saíram por causa disso, quando está sobrecarregado, mas no caso do Gilberto Freire, a obra só está ainda acessível por causa desta felicidade que a família do Gilberto Freire, feliz coincidência da família do Gilberto Freire ser amiga do Zé Mário, senão estaria bloqueado até hoje, né? E a conspiração do silêncio que a USP fez em torno do nome do Gilberto Freire durante 50 anos ainda estaria em vigor, né? Ela só se rompeu no centenário do nascimento do Gilberto Freire, quando a USP consentiu em fazer num barraco, né? Não foi no Salão Nobre, num barraco, uma sessão solene, entre aspas, em homenagem ao Gilberto Freire, na qual eles reconheceram que o Gilberto Freire era um sociólogo quase tão grande quanto o Florestan Fernandes, que era uma besta quadrada, né? Então, de onde vem isso? Vem desse fenômeno que eu descrevi, que é um fenômeno especificamente brasileiro, o qual nós temos que romper por todas as maneiras. Isto quer dizer que, vamos supor, amanhã ou depois muda a situação política, nós expulsamos todo mundo no PT e sobe lá uma corja de direitistas, né? Na qual eu certamente não estarei, vocês também não. E daí esses direitistas vão querer, por exemplo, enterrar, né, o livro do Jacó Gorender, O Escravismo Colonial. Fala, não pode deixar. Esse livro faz parte do patrimônio da cultura brasileira, né? Nós precisamos dele. Tá certo? Ou vai enterrar a obra de outros autores comunistas, como Jorge Amado da primeira fase, né? Ou até o crítico Astrogildo Pereira. A gente não pode permitir que isso aconteça. Nós temos que entender que, bom, a disputa política é uma coisa, e a preservação do patrimônio cultural é outra, completamente diferente, né? Até porque é preciso que haja esse patrimônio cultural conservado para que a luta política faça algum sentido. Agora, por que a luta política deixou de fazer sentido e se transformou num hospício? Aí voltamos a outro assunto, que é o que está aqui neste trecho da apostila Alucinação Revolucionária, onde eu falo assim: em 1963, o historiador marxista E.P. Thompson, Edward Palmer Thompson, já havia concluído que, por traços econômicos objetivos, era impossível distinguir o que fosse um proletário. Era preciso recorrer a traços culturais, religiosos e até psicológicos. Em 1985, o ideólogo comunista argentino Ernesto Laclau reconhecia, sem meias palavras, que, longe de refletir uma posição social objetiva, a ideologia é autônoma e adere a ela quem quiser. E ainda mais longe, e proclamava que a propaganda revolucionária cria a classe a que se dirige. Isso em 1985, hein? Faz bastante tempo esta coisa, hein? São 30 anos. Daí prossigo eu. A essa altura, como vocês podem imaginar, toda a identidade de classe, tanto dos amigos quanto do inimigo, já havia perdido toda a consistência sociológica. Burguesia e trabalhadores, ricos e pobres, elite e povo, passaram a ser crachados que podiam ser grudados livremente nas pessoas interessadas, conforme os caprichos do movimento revolucionário. Acontece que, com isto, isso tem duas consequências. A primeira consequência é uma expansão formidável do poder de atração da ideologia revolucionária. Porque como ela está apelando a tudo quanto é loucura, você não precisa de nenhum esforço intelectual, você não precisa compreendê-la no mais mínimo que seja para você aderir. Basta você projetar nela alguma insatisfação sua, alguma revolta, algum ressentimento que você tenha, tá certo? E você adere. Portanto, a faixa dos interessados do movimento revolucionário começou a abarcar uma multidão de pessoas, sobretudo as mais incapazes. É? Realmente um lumpen proletariado, não no sentido necessariamente econômico, mas no sentido intelectual. Você vê aqui esses 50% ou 60% de alunos das nossas universidades que são analfabetos funcionais, eles são um lumpen proletariado intelectual. São pessoas absolutamente desqualificadas, incapazes de exercer qualquer profissão, né, mas que se identificam com o movimento revolucionário sem ter sequer consciência de qual é a sua posição na sociedade. E esse pessoal pode projetar o ódio revolucionário contra qualquer objeto, mesmo inexistente, que povoe a sua imaginação. O efeito disso são dois. Por um lado, a ideologia revolucionária, então vagamente ligada ao marxismo originário, ela perde toda força de diagnóstico sociológico. Se vê um marxismo, pretende ser um diagnóstico sociológico objetivo. E, enquanto tal, ele pode ser complementado e corrigido. Não é isso? Por exemplo, quando Trotsky faz uma correção, ele diz, não, mas espera, mas as sociedades não são assim chapadas, onde você tem uma época da aristocracia, depois uma época burguesa, depois uma época proletária. Não, você tem, às vezes, todas essas épocas misturadas no mesmo lugar. É uma correção importante. Então, até aí você estava, ainda se estava, dentro do terreno de uma discussão sociológica objetiva. A partir do momento onde os conceitos fundamentais, conceitos descritivos fundamentais, foram apagados e passaram a ser usados não como conceitos descritivos, mas como símbolos unificadores da psicologia do movimento, símbolos unificadores do grupo, ela perde todo o alcance sociológico. Não serve mais como diagnóstico da realidade. Isso significa o seguinte: o governante que sobe no bolo de um movimento como esse, ele tem, por um lado, a seu serviço uma máquina de propaganda enormemente eficiente, porque aquele discurso fala a uma multidão de loucos, incapazes, lumpen proletários, etc. Isso aqui não acaba mais. E, ao mesmo tempo, o próprio poder representado por esse indivíduo produz mais gente assim. Então, é uma máquina de automultiplicação. Mas, por outro lado, ele não tem mais na mão, ele ganhar essa máquina de propaganda, ele custou uma perda, a perda do instrumento de descrição sociológica. Então, isso significa o seguinte: ele terá cada vez mais gente apoiando uma política baseada na cegueira total e na total ignorância do que se passa. É? Então, se você perguntar, mas por quê? Porque tudo no Brasil piora desde que esses camaradas subiram. E, ao mesmo tempo, a esfera de apoio deles aumenta formidavelmente, né? Ao ponto de, no tempo do Lula, o sujeito ter 80% de aprovação e de conseguir reeleger uma pessoa totalmente, conseguir eleger uma pessoa totalmente inexpressiva como Dilma, você vê que eles tinham apoio. Quer dizer, a margem de apoio ampliou formidavelmente, mas eles não têm um instrumento de descrição objetiva da sociedade, portanto, eles não sabem o que se passa e não sabem o que estão fazendo. Então, é a mesma coisa de dizer, se torna tanto mais poderoso quanto mais louco está. Então, quando você vê assim, inflação, 70 mil homicídios por ano, os nossos alunos tirando os últimos lugares nos, textos, nos testes internacionais, né, e essa explosão de fenômenos de corrupção como nunca houve no mundo, que já passou da esfera do imaginável. Quando você fala aqui nos Estados Unidos, olha, houve um rombo de 2 trilhões no orçamento federal. Eles não sabem o que é isso. Aqui se dá um rombo de 200 mil dólares, já fica todo mundo escandalizado. E de quem é que está denunciando isso? É um Zé Mané, um jornalista da oposição? Não, é o presidente do Tribunal de Contas. Então, começa a acontecer todos esses absurdos porque a elite governante não tem um instrumento sociológico de descrição da realidade mais. Eles transformaram o marxismo num discurso de mera propaganda. Aumentaram a sua eficácia de propaganda, mas destruíram a sua eficácia como instrumento descritivo. Então, isso quer dizer, quando Lenin sobe ao poder na União Soviética, ele tem na mão as duas coisas. Ele tem a arma da propaganda e ele tem um instrumento diagnóstico que lhe permite mais ou menos entender em linhas gerais como está o estado da sociedade russa à luz do marxismo. Ué, o marxismo é bastante limitado, mas em parte ele coincide com a realidade. Só que a visão do mundo do pessoal da esquerda brasileira não coincide com nada da realidade. Tem nada a ver com a realidade. É só propaganda e ilusão. E essa é a situação na qual estamos. Só que esse fenômeno, de certo modo, não se limita ao Brasil. Você vê que aqui nos Estados Unidos também, essa ideia de você, que surge a partir da década, que se dissemina a partir da década de 60, de você canalizar em favor do movimento revolucionário todas as insatisfações pessoais e grupais, as mais estapafúrdias, isso funcionou e aumentou muito a faixa de adeptos. Quer dizer, antigamente, para você aderir ao marxismo, você precisava ser uma de três coisas: ou você era um proletário, portanto você se identificava à causa proletária, ou você era alguém de uma outra classe que traía a sua classe e passava para o lado proletário, ou você era um intelectual que também, não sendo proletário, aderia ao discurso proletário. Só havia essas três possibilidades. Mas de repente, não. Você tem a adesão de uma mulher porque ela está insatisfeita com o marido. Ela está insatisfeita com o marido, então isso é interpretado como, vamos dizer, um aspecto particular da dominação machista, que por sua vez expressa a dominação capitalista, que por sua vez expressa, por incrível que pareça, né, a sociedade patriarcal. Você confundir capitalismo com sociedade patriarcal, você está fazendo um salto de pelo menos 3 séculos. Mas na mistura, né, o que acabou com a sociedade patriarcal foi o capitalismo. Agora, se você, o capitalismo cria a sociedade patriarcal, impõe a dominação machista. Eu falo, não sei do que estão falando, mas na sua mente tudo isso se superpõe, porque é um processo, vamos dizer, realmente de superposição de imagens para fins de adesão irracional. Outro adere ao movimento revolucionário porque ele é gay. E embora em todos os países dominados por governo revolucionário, como China, Rússia, Cuba, os homossexuais vão todos para a cadeia, isso quando não são fuzilados, ele adere ao movimento revolucionário porque é discurso revolucionário, é um nos países comunistas e outro fora. E o sujeito adere, então, porque é homossexual. Outro adere porque ele quer cheirar coca e fumar maconha. Coisa que, se ele fizesse na União Soviética, ele seria fuzilado. Mas o seu desejo de fumar maconha e cheirar coca o coloca, de algum modo, na horda dos descontentes. E como a ideia agora não é juntar os proletários, mas juntar todos os descontentes, então tudo vale. Isso aconteceu, de certo modo, em escala mundial. Você vê que na França, no maio de 68, todas essas insatisfações irracionais, elas eclodiram ao mesmo tempo. E eclodiram de uma maneira assim tão anárquica que o próprio Partido Comunista ficou contra. Ele achou isso aí tudo que é irracional, eles dizem que é pequeno burguês. Não era pequeno burguês. Ali tinha pequeno burguês, tinha grande burguês, tinha proletário, tinha tudo misturado. Mas, no estereótipo comunista, essas ideias anárquicas e irracionais são pequeno-burguesas. Vagamente associadas, segundo a doutrina comunista, ao fascismo. Então, quando isso eclode, então vem junto, por exemplo, toda essa revolta feminista e gaysista, que acaba por minar o movimento de maio de 68 e desmoralizá-lo completamente perante o resto da população. Hoje em dia o diagnóstico está mais ou menos assentado, que o que matou o maio de 68 foi isso, foi o pessoal gaysista, feminista, etc, etc, que embarcou na onda e quis tirar proveito e não funcionou. Então, isso não é só um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, de algum modo. Então, aí surge o seguinte problema: como dirigir o movimento revolucionário? Hã? Se você está lidando não com a massa de militantes treinados, doutrinados e disciplinados como antes, mas você está lidando com a massa amorfa de loucos e insatisfeitos de todo gênero. Você vê aqui, foi esse fenômeno da disseminação dessas ideias da nova esquerda e também da nova era que fez com que a própria União Soviética decidisse mudar a sua estratégia e substituir a antiga organização hierárquica por um sistema de redes informais, onde não há propriamente um comando, há um estímulo no sentido pavloviano da coisa. Quer dizer, você solta determinados símbolos, né, através dos meios de comunicação e das redes sociais, etc, etc, esperando que estatisticamente X% das pessoas reajam de tal ou qual maneira. Não é a mesma coisa que você dar uma ordem que será cumprida rigorosamente desde o mais alto escalão até o mais humilde militante. Não é mais a mesma coisa. Ou seja, você tem mais repercussão e menos controle. O que cria no seio do próprio movimento revolucionário uma confusão dos demônios. E permite que hoje, onde a concorrência entre os três grandes esquemas globalistas assuma, às vezes, um perfil alucinante. Quando você vê esse episódio, por exemplo, do atentado na França, você vê as reações são as mais desencontradas possíveis. Por quê? Se você fala contra o atentado, você está desagradando, evidentemente, uma boa faixa dos muçulmanos. Se você falar a favor do atentado, então você está fortalecendo o discurso do fundamentalismo religioso e você está favorecendo a extrema-direita. Então, o que acontece? Uns tomam uma atitude, outros tomam outra. Tá certo? E, no fim, ninguém sabe o que fazer. Então, essa situação, ela tende a se agravar nas próximas décadas. Quer dizer, esse ambiente de alucinação, ele vai piorar. Porque mesmo os mais altos estrategistas do movimento revolucionário, como por exemplo o Alexandre Dugin, não entendem o que está acontecendo. Não sei se você ler o meu debate com o Dugin, você vai ver que existem territórios inteiros, né, continentes inteiros da realidade que interessam, vamos dizer, a estratégia dele, mas que ele desconhece, que ele não entende. Isso o Alexandre Dugin está assim, você imagina os outros. Você imagina os estrategistas do Foro de São Paulo. Não. Por exemplo, quando houve o movimento Passe Livre, vocês viram o que aconteceu. O governo planejou aquilo, desencadeou para desestabilizar um governo estadual. E o que aconteceu foi que o negócio escapou do controle, uma massa de populares revoltados contra o governo federal veio às ruas. E a bagunça foi tanta que o governo teve que mandar parar. O que, que é isso aí? Um erro de cálculo baseado no fato de que o governo não tem mais um instrumento diagnóstico para saber o que está se passando. É. Em matéria de controle social, eles estão agindo no escuro. E o próprio controle da militância hoje também é feito no escuro. Você nunca vai poder saber o que acontece. Vocês viram que outro dia apareceu um deputado eleito pelo PSOL com um discurso inteiramente conservador, reacionário pra caramba, e eles levaram um susto, falaram: o que aconteceu? Como nós elegemos esse cara? Falei: é isso que está acontecendo. Vocês não têm mais um instrumento diagnóstico, eles não sabem o que está se passando na sociedade. Vocês têm um poder publicitário enorme, mas o seu poder de planejamento, de diagnóstico e planejamento é nulo. A sorte desse pessoal é que a turma direita também não tem instrumento diagnóstico. O único neguinho que está tentando criar um instrumento diagnóstico para a descrição do estado de coisa sou eu, a partir dos cursos sobre teoria do estado, as apostilas Ser e Poder, etc. Estou tentando mais ou menos criar, mas ainda falta muito para que isso esteja ao alcance de pessoas que teoricamente deveriam saber o que está acontecendo. Bom, então hoje é isso aí. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Faço teste. Alô, por favor, vocês estão ouvindo, avisem pelo chat. Ouvindo. Perfeito. Então vamos lá, tem várias perguntas muito interessantes. Aqui o Luiz Carlos, Lian Carlos Palavicini pergunta. O senhor disse anteriormente que dividir a esquerda para tentar enfraquecê-la, como fez o regime militar no Brasil, é inútil. À luz da exposição que o senhor fez agora, seria esse cenário uma divisão involuntária e potencialmente enfraquecedora do movimento revolucionário? Não, a coisa aí é ambígua pelo seguinte. Esse tipo de divisão e multiplicação de perspectivas, no qual todos os descontentamentos do mundo podem ser, de algum modo, canalizados para o movimento revolucionário, num primeiro momento, o fortalece formidavelmente, porque amplia, praticamente, amplia a gama de interessados de maneira quase ilimitada, quer dizer, que todas as insatisfações humanas se integram, de algum modo, no movimento revolucionário, mesmo quando elas são contraditórias entre si. Então, isso, por outro lado, fortalece. E se você perguntar por que que depois da queda da União Soviética, em vez do esquerdismo desaparecer, ele aumentou, por causa disso. Quer dizer, ao mesmo tempo que aquele sistema soviético estava vindo abaixo, um novo esquema do movimento revolucionário já vinha em preparação desde a década de 50, de dentro da própria União Soviética, emerge e se espalha pelo mundo. E é esse movimento revolucionário, tal como nós o conhecemos agora. Ele não tem nada do antigo dogmatismo, da antiga organização hierárquica. Ao contrário, ele aposta na confusão, de algum modo, né? Porém, quando o Partido Revolucionário toma o poder e tem de administrar, seja numa democracia onde ele tem que, ao mesmo tempo, vamos dizer, cumprir as leis e destruir o Estado, ao mesmo tempo, e fica numa posição ambígua, seja num caso da revolução ele toma o poder total e tem que administrar o país inteiro, nesses dois casos ele fracassa. Por quê? Porque ele não tem um instrumento de análise e diagnóstico da realidade, ele não sabe o que está se passando, ele não sabe o que está fazendo. Então é exatamente o caso do PT, quer dizer, é o sucesso do fracasso. É um partido tão ruim, é certo, que ele toma o poder facilmente e não sabe o que fazer lá, absolutamente. Agora, ele não sabe o que fazer, mas a ampliação do movimento revolucionário continua. Quer dizer, neste sentido, mesmo o partido que não consegue administrar o país, leva a economia para o buraco, destrói tudo, ainda assim, na área da propaganda, ele continua se expandindo. E isso é a única coisa que o PT sabe fazer. O resto, nada. Marcelo Rondon pergunta. Esse diagnóstico que o senhor preferiu diz respeito também ao comentário na aula anterior sobre fazer um estudo das forças que atuam na América Latina e as respectivas organizações intelectuais internacionais que as controlam, levando as contas que são aliadas que disputam o poder. Com certeza, Marcelo, isso aqui, quer dizer, é um trabalho obrigatório que eu tentei fazer quando que nós fundamos aquele centro Ibn Khaldun, 2003, né? Sim. No Paraná. Desde 2003, eu digo, nós precisamos reunir um grupo de estudiosos e mapear, fazer uma espécie de fichamento de todas as organizações e movimentos e correntes que estão envolvidos no movimento revolucionário. Nós não temos nem isso até agora. O que quer dizer o seguinte, o pessoal da esquerda não consegue ter um diagnóstico objetivo porque a própria estrutura do movimento revolucionário, tal como ela é hoje, o impede disso. Quer dizer, se você apostou na anarquia e na confusão, você só vai ter anarquia e confusão, inclusive na sua própria cabeça. Mas o pessoal do direito, conservador, não tem por preguiça e por desleixo. E por uma espécie de pragmatismo fácil, por desprezo ao conhecimento. Você tem toda uma ala da direita, antiga direita, policial, tacanha, que militar, sobretudo, que acha que sabe tudo e que bata no jornal, que você já sabe tudo que está se passando. Então, esse pessoal só serve para atrasar. Então, graças a isso, nós não temos nada até hoje. Né? Tem uma pergunta. Faça bem, voz bem alta. Pergunta do Fábio Leite, né? Ele está pedindo para você comentar sobre as relações dessas estratégias de união dos insatisfeitos com o eurasianismo iluminista, que busca unir os insatisfeitos com os Estados Unidos. Boa pergunta, muito boa pergunta. Então, o Fábio Leite está perguntando como eu articulo esse diagnóstico que eu fiz com o fenômeno do eurasianismo. O eurasianismo aposta fazendo uma confusão maior ainda, porque ele quer integrar todo, vamos dizer, esta maçaroca de correntes do movimento revolucionário numa síntese ainda mais abrangente que os funde com o seu contrário, os funde com movimentos conservadores, reacionários, fascistas, proto-fascistas, fundamentalistas religiosos, ultranacionalistas, etc, etc. O critério do Dugin é muito simples: tudo que estiver contra os Estados Unidos e Israel vale. E note bem, o movimento revolucionário já tem toda essa tradição de integrar tudo, de aceitar qualquer porcaria e de apostar na confusão geral. Ele já tem isso desde os anos 60 do século passado, né? Que é no fundo é a proposta do Gramsci. Não era isso que o Gramsci queria fazer. E o critério do Dugin, vamos dizer, o Dugin não é, a rigor, não pertence nem à direita nem à esquerda. O critério dele não é esse, é um critério nacional, não ideológico. É assim, é Rússia contra Estados Unidos, ou Rússia contra o Ocidente. É a glória da mãe russa, é a chave de tudo isso. Então, o que pode servir para a glória da mãe russa? Qualquer coisa que seja contra os Estados Unidos e Israel. Então ele inventou essa doutrina entre aspas, chamada eurasianismo, né, onde você vê lado a lado, né, comunistas linha dura e discípulos do Júlio Évola, por exemplo, que era o sujeito que estava à direita do fascismo, né, escreveu o famoso livro Fascismo Visto pela Direita, descendo o cacete no fascismo porque ele não era suficientemente reacionário, né. Então, você pode juntar essas pessoas numa mesa e elas se dão perfeitamente bem, porque elas odeiam um inimigo comum. Quer dizer, é uma unidade negativa feita na base do ódio a um fetiche, na verdade. Porque esses Estados Unidos do qual eles falam não existem. Isso aí, no meu debate com ele, eu mostrei que o que eles estão chamando de Estados Unidos é um esquema globalista que não tem nada a ver com os Estados Unidos e que, ao contrário, é profundamente anti-americano. Mas se é para apostar na confusão, então, tudo bem. Só que, veja, o próprio Dugin, ele não sabe que isso é confusão apenas. Ele acredita que aquilo é uma ideologia, que é uma ordem, que é uma concepção filosófica, é geoestratégica. Geoestratégica é, na verdade. Geopolítica é, porque ele é pura geopolítica. É Rússia, duas potências tentando ocupar espaço. Né? Então, é uma concepção geopolítica, mas não é uma ideologia, não é uma filosofia, não é uma filosofia da história, não é nada. É apenas uma estratégia geopolítica. Hélio Souza pergunta: o Bismenov afirmou que a fase de desmoralização, propaganda e toda a razão atual duraria de 5 a 20 anos. O Brasil já encontra-se com essa situação há 30 anos ou mais. Estaria numa fase da desestabilização? Sem sombra de dúvida, estamos numa fase da desestabilização. Só que nós temos aí o seguinte problema. Eles prosseguiram com a Revolução Cultural, quer dizer, com a fase da desmoralização durante 30 anos, como você bem observou. Na verdade, mais de 30 anos, porque isso já começa dentro do regime militar. A esquerda naquele tempo já dominava os meios de comunicação, o meio editorial, e ali já começou a desmoralização. Então, por exemplo, são 50 anos de desmoralização. Então estamos chegando finalmente à fase da desestabilização. Só que quem está no governo? A própria esquerda, que está promovendo a desestabilização. E quando ela tenta desestabilizar, por exemplo, os seus adversários locais, a desestabilização se volta contra ela mesma, como aconteceu no caso do passe livre. Em segundo lugar, eles têm o controle burocrático de toda a sociedade, mas eles não têm o efetivo poder, quer dizer, o controle armado da coisa. Eles não têm uma militância armada, tá certo? Pronta para tomar o poder, mandar todo mundo calar a boca e reprimir todo mundo. Eles realmente não têm isso. Você diz, mas o MST está armado. Então, o MST não aguenta 30 minutos de combate com um batalhão do exército. O MST não conta. Eles tentaram criar a Força Nacional de Segurança Pública, mas não funcionou. Tá certo? Então agora o próximo projeto é o quê? Ou federalizar as polícias, de maneira que todos ficam na mão da Dilma, ou desarmar a polícia e passar suas armas para mais alguém. Tá certo? Que pode ser o MST ou qualquer outra organização que eles criem. E este é o grande problema: você não tem a militância revolucionária armada. Então esta desestabilização, essa fase da desestabilização que nós estamos, ela é totalmente ambígua, ela pode ir para um lado como pode ir para o outro. Ou quer dizer, o PT pode ser arrastado no meio da desestabilização que ele mesmo criou, que é o que já está acontecendo. Quer dizer, você criou uma forma de ninguém respeita mais nada. E qual é o mais desrespeitado de todos? O governo petista. Existe dentro das hostes esquerdistas, existem algumas pessoas que percebem que a esquerda está se queimando nesse processo e que ela precisa tentar se limpar na sujeira do PT. A Marta Suplicy outro dia apareceu querendo sair do PT e criar uma outra organização e tal. Mas acontece que todas as pessoas também estão com as suas reputações queimadas. Ninguém vai acreditar nisso. Não há mais para onde a esquerda possa investir neste sentido. E toda a propaganda petista, ela começou a funcionar ao contrário. Ela funciona no sentido de incentivar as pessoas a desrespeitar tudo. Mas que outra autoridade existe para ser desrespeitada senão eles mesmos? Hã? Então acontece esse fenômeno dos estádios, todo mundo xingando a presidente, todo mundo desrespeitando abertamente. Mas, e eu acho que realmente eles perderam o controle da situação. Mas não tem mais ninguém disputando o controle. Este é o ponto. Se você diz, existe uma oposição, eu falo, não. A oposição que existe, vamos dizer, são duas ou três pessoas dentro do PSDB que elas gostariam de governar. Mas se você falar, Aécio Neves, fala, tá bom, cadê a militância em favor do Aécio Neves? Não tem. Você não tem uma organização militante para dar suporte ao Aécio Neves. Ele pode tomar o poder sozinho? Não, não pode. Ele pode ser eleito presidente e ficar isolado lá em cima, como ficou o Fernando Collor de Mello, e ser derrubado em 3 meses, ou 3 semanas. Então, nesse ponto o Lula tem razão. Todo esse pessoal da oposição não tem perspectiva de poder. E isso é o que está faltando. Alguém que queira o poder e que saiba como fazer, né? Eu não quero o poder, mas eu sei como fazer. E quem quer o poder não sabe como fazer. Fala, bom, então não tem solução, meu filho, tá? Então esta é a situação. Quer dizer, eles criaram uma situação revolucionária da qual eles próprios não têm meios de tirar proveito. Então provavelmente vão empurrar com a barriga e essa situação vai continuar assim, agravando, agravando, agravando. E o estado, vamos dizer, de absurdo, de caos, vai ficar cada vez mais intolerável, até o ponto que as pessoas se acostumem com ele. Já estão se acostumando de algum modo. Estão se acostumando a viver num ambiente que nada faz sentido e não precisa mais fazer sentido. E se o sujeito disser, agora não quero saber de mais nada, eu vou cuidar de mim mesmo. Digo, impossível, meu filho. É? Não é possível você cuidar dos seus interesses particulares num meio deste, porque você não tem... Veja, se nem quem está na autoridade tem um instrumento de diagnóstico suficiente para delinear o que está acontecendo, você também não tem, e você também não sabe o que está acontecendo, e você vai apostar no cavalo errado, e vai, a maior parte, a maioria vai sempre se ferrar. Então, não há para onde correr. Quer dizer, esse é um destino horrível que está se abatendo sobre a nação brasileira inteira. Todo mundo vai sofrer, né? E aparentemente não há o que fazer. Por quê? Porque não tem quem deseje tomar o poder e restaurar a ordem. Ninguém quer fazer isso. Todo mundo pula fora. E se diz, precisamos de um golpe militar, para os militares são os primeiros que já desistiram e foram para casa, só pensam na sua aposentadoria. Então, é claro que solução política para a situação atual não existe. Não tem nenhuma, nenhuma. O que é possível fazer é continuar fazendo o que nós estamos fazendo para, eventualmente, preparar pessoas para que, se for possível, daqui 15 ou 20 anos, dê uma solução política. Por enquanto, não. Nós estamos... quando eu digo assim, nós temos que salvar a cultura brasileira inteira, o exemplo que eu penso é o seguinte: aqui você tem um sujeito e ele está desempregado, a mulher dele está traindo ele, o cachorro está com sarna, o filho está com AIDS e ele está louco. O que você tem que consertar primeiro? A cabeça dele, evidentemente, né? Senão ele não vai poder consertar nada. É nisso que eu penso. Mas, bom, então nós temos que preservar, no mínimo, um pouco de inteligência para que pensar numa solução dos outros problemas seja possível. Ou seja, não estou pensando em solucionar problemas, eu estou pensando em impedir que a destruição total da inteligência torne a solução de todos os problemas uma coisa impossível. Eu estou tentando salvar aquele mínimo indispensável sem o qual nada se pode fazer. E é neste trabalho, é para esse trabalho que eu convoquei vocês. Não é para vocês tomarem o poder, nem para fazer o impeachment da Dilma, nem convocar golpe militar, nem nenhuma outra coisa. Quem faz isso é porque quer. Eu não vou boicotar, mas eu, sinceramente, tudo isso é, em parte, é o cumprimento de uma obrigação. Tem coisa que você não pode ver sem denunciar. Mas, por outro lado, política, moralmente, está certo. Impeachment, denunciada, moralmente, fazer passear, tudo isso está certo moralmente. Mas, politicamente, tudo isso é irrelevante. Tudo isso é ejaculação precoce. Precisa juntar muito mais, somar muito mais força e alcançar uma hegemonia cultural de fato. Depois você pode pensar em outra coisa. Então, tem coisa que não dá para apressar, né? Não tem como saltar etapas. Carlos Felice pergunta: sobre a obra do Mário Ferreira, a realização detém seus direitos autorais. Eu vinha pensando se seria infringir esse direito e lançar algum livro de comentário sobre os títulos que compõem a obra dele. Aí você tem que perguntar para um advogado, quer dizer, eu publicar um texto comentado. Então é uma obra sua, baseada num... Eu acho que ainda assim você precisaria autorização da editora para reproduzir o texto. Então, aconteceu que a editora ela sentou em cima da obra do Mário. Então, ou ela não publica, ou publica em situação textual deficiente. Eu, quando sugeri o Mário Ferreira para eles, eu tinha a ideia de que eu mesmo iria dirigir esse trabalho, e eu não ia nem poder fazê-lo sozinho. Eu estava treinando alunos para fazer isso, né? Eles já haviam até preparado inteiramente a edição da Teoria Geral das Tensões, que é um manuscrito importantíssimo, um dos mais importantes do Mário. Estava pronto, mas, e tudo isso foi boicotado, jogado pela janela. Então não se trata de dizer, ela brigou com a realização. Não existe essa briguinha para mim. Para mim o que está em jogo aqui é a cultura brasileira. É disso que nós estamos falando. Não há nenhum problema pessoal aí. De jeito nenhum. Não tenho problema pessoal com ninguém, nem comigo mesmo, tá entendendo? Nem com meus cachorros eu tenho problema pessoal. Né? Então, se o nego muda de ideia, diz, não, agora eu quero fazer a coisa certa, fala, tá bom, vamos fazer a coisa certa, vamos trabalhar juntos, vamos resolver isso aí. Não, não há fresco, não tem essa coisa, não gosto dele, tudo de mal. Pô, com 68 anos, pô, isso aí tudo é viadagem, eu tenho um horror desses negocinhos, das coisinhas de brasileiro. A gente tem que pensar aquilo que realmente interessa. Aquilo que realmente interessa é o seguinte: a obra do Mário, ela é urgente, ela é importante, ela é salvadora, ela pode colocar ordem na cabeça das pessoas, mas se você coloca o texto na situação em que ele está, você vai criar uma desordem que daí não tem mais conserto, né? Quer dizer, você vai usar, né, toda a década dialética para fazer confusão na cabeça das pessoas. Falar, bom, aí é uma desgraça total, aí não tem mais jeito. Você vê uma coisa, você pegar as obras do Aristóteles, embaralhar tudo em todas as palavras e publicar. Aqui diz, talvez se eu quisesse dirigir um grupo de alunos voluntários do corpo. Já fiz isso, esse grupo já trabalhou e já fez um trabalho exemplar. Até agora esqueci o nome da pessoa. Aquele rapaz do Paraná. Putz, estou ficando velho mesmo. Desculpe, mas esqueci o seu nome. fizeram um trabalho excelente. É, aqui, Paulo Arruda pergunta: nos editais de apoio à cultura que temos em nosso estado, Pernambuco, e outro, e o mesmo acontece em outros estados, sempre são agraciados projetos que, na verdade, deveriam ser mandados ao lixo. Multiculturalismo, ocupação e diversidade são palavras de ordem. Aí é o que eu estava dizendo, quer dizer, a cultura perdeu todo o valor autônomo e você não tem mais critérios culturais autônomos para julgar o valor das coisas. Elas são julgadas em favor, em função da sua oportunidade política para o partido que está governando. Quer dizer, faz propaganda da gente, fala contra o nosso inimigo, então serve, qualquer porcaria serve. Porque o critério é só este. Todo ano analisar a lista dos projetos. E o pessoal não vê a diferença. Por exemplo, favorecimento a obras de esquerda também existe nos Estados Unidos, existe na França, existe não sei o quê. Só que é um favorecimento dentro de um quadro de referência onde a cultura ainda tem um valor autônomo. E esse valor autônomo é respeitado. E no Brasil não tem mais isso. Então não é o problema de que eles são de esquerda, de que eles favorecem a esquerda. Não! Ah? Por exemplo, se for em outro país, está aqui, tem um sujeito hipercomunista e ele está com verba cultural na mão. Ele vai favorecer os projetos culturais de esquerda, mas ele vai certamente favorecer os melhores. E os piores ele vai jogar no lixo. Agora no Brasil não, serve o pior, serve tudo. E no fim, os melhores não existem mais, porque as pessoas perderam a capacidade de jogar isso, então elas só fazem porcaria. E a porcaria é selecionada em função da sua utilidade político-partidária imediata e também do favorecimento a indivíduos. Dá dinheiro para esse, dá dinheiro para aquele, porque ele é nosso adepto, é nosso amigo. Distribuir dinheiro para os amigos, quer dizer, é um critério puramente mafioso. Dito isso, gostaria de fazer uma pergunta: devemos nos submeter a esse tipo de seleção e concorrer com esses pseudo-artistas? Nunca. Nunca peça um tostão do governo. Morra de fome. É? Dispute o lixo com o vira-lata, mas não pegue dinheiro do governo. O dinheiro que vem do governo nessas condições é um dinheiro maldito, só vai atrapalhar você. Se você não procura. Veja, eu sempre pensei assim: quando você tem uma ideia, você arrumar os meios financeiros para realizar essa ideia faz parte da ideia. Não é uma coisa separada. Já aqui eu tenho um projeto maravilhoso, tal, mas infelizmente eu não tenho dinheiro. Eu digo, muito bem, você tem um projeto maravilhoso, mas seu projeto não é tão maravilhoso que ele inclua o seu autofinanciamento. Então esse projeto está falho. Por quê? Projeto não é ideia platônica, é? Está chamando de projeto uma coisa que é uma simples ideia platônica, que é aquilo que seria se fosse, entendeu, né? Projeto é uma coisa para a realidade, então ele inclui tudo, o seu autofinanciamento também. Está compreendendo? Esse problema se colocou para mim desde o início da minha vida. Falei, ó, quero estudar tais coisas, mas eu tenho uma família para sustentar, né? Então eu falei, eu vou ter que fazer de tal modo que o trabalho para o sustento da minha família me eduque de alguma maneira. Não é uma coisa separada, não é um antagonismo. Muito tempo depois, eu li o negócio do Hugo de São Vítor, que dizia que quando ele era jovem, ele tinha a mania de andar com um caderninho para cima e para baixo e anotar tudo que ele ouvia falar. Tudo era besteira. E que depois, quando ele ficou adulto, ele percebeu que tudo aquilo tinha utilidade. Então eu vejo que tudo o que eu aprendi no jornalismo, as coisas mais idiotas e mesquinhas, tudo tem utilidade até hoje, se você não fizer este abismo entre o ideal e os meios materiais. Não, a conquista dos meios materiais faz parte do ideal. Ou seja, você não tem o ideal só para você cultuá-lo na sua imaginação, mas para você realizá-lo. E realizá-lo passa por várias etapas intermediárias. Uma dessas etapas intermediárias é a administração do seu tempo e das suas energias pessoais. Outra etapa é a conquista dos meios financeiros. Está entendendo? Mesmo que a realização do seu projeto fique deficiente, que você não a complete, o importante é você estar a caminho. Eu também não realizo tudo que eu quero realizar aqui, mas, ó, Eu estou obtendo os meios financeiros e estou realizando, meu Deus do céu. E as coisas estão acontecendo uma atrás das outras. Tá certo? Eu só quero é apressar a coisa, quero fazer mais, e mais, e mais, e mais, e mais, até o último dia. Né? Então, pense assim, se eu não tenho os meios financeiros para isto, então talvez o seu projeto não valha a pena. Se você não quer perder o tempo de arrumar os meios financeiros para ele, significa que você não o leva a sério suficientemente. Se você, para realizá-lo, você tem que se submeter a esta máquina de corrupção do governo, você vai perder a inspiração no meio. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Fórum da Liberdade no Rio Grande, que era uma reunião anual dos liberais, fazia um sucesso engraçado, e era o único lugar do país onde havia livre debate. O resto, se falar debate, era só debate entre petistas e psolistas, né? Mas ali tinha debate real. Daí sobe a direção do negócio um gênio que diz: nós precisamos da verba da Lei Rouanet. E ele vai lá pedir a verba. Os caras: nós temos uma verba, só que o senhor tem que botar isto e mais isto e mais isto e mais isto e mais isto no seu programa. Então metade do Fórum da Liberdade virou esquerdista. E que ele foi o pior Fórum da Liberdade de todos os 20 anos que a coisa vem, será que ele foi o pior. Então não se meta com essa gente, né? Existem mil outros canais. Aprenda a pedir dinheiro, né? Não há vergonha nenhuma em pedir dinheiro. Lá no Brasil o pessoal mora de vergonha. Você faz uma lista de empresários, olha, se faz uma lista de 100 empresários, 99 vão te dizer não. Alguns vão até te humilhar, não tem importância. Você não pode sofrer humilhação pelo seu projeto, então o seu projeto não vale a pena. É aquele negócio do Lawrence da Arábia. Nós podemos tudo o que nós queremos, mas nós não conseguimos querer tudo o que nós queremos. Então é isso. Ah, eu quero fazer tal coisa. Você quer até que ponto? Você morre por esta coisa? Você passa vergonha por essa coisa? Se você disser não, então você não quer realizar, pô. Você quer só sonhar. O que também é um direito seu. Ah, eu quero aqui ficar sonhando com o que eu faria, né? O dia em que eu vou comer a Catherine Zeta-Jones. Não vai acontecer. Mas você tem o direito de sonhar. Tá certo? Então, busque o autofinanciamento em primeiro lugar, por todos os meios possíveis, né? Faça o seu trabalho render de alguma maneira. Aprenda a vender o seu trabalho. Segundo, aprenda a pedir quando você precisar, né? Não há vergonha nenhuma nisso. Vinícius Bortoloso pergunta: me foi muito significativo aqueles ensinamentos seus sobre ajudar os pobres da maneira como é possível, seja com dinheiro, amizade, etc. Programas assistencialistas como Bolsa Família, por exemplo, se funcionasse de uma maneira mais organizada, beneficiando realmente apenas pobres, não seria uma boa maneira de ajudar a combater a miséria? Olha, houve um economista, não me lembro, estrangeiro, ele fez umas contas de todos os programas sociais que havia no país. Olha, funcionaria melhor se nós sobrevoássemos de helicóptero as regiões pobres, jogando dinheiro pela janela do helicóptero, né? Eu acho que é verdade, você jogar dinheiro para os pobres sempre ajuda de alguma maneira, sempre, né? O problema não é a ajuda, o problema não é também a desorganização, né? O problema é a vinculação ao sistema clientelista. E note bem, você acha que alguém no Brasil quer ajudar a pobre? Não, filho, isso aí é só para arrumar os votos deles e mantê-los sob controle. Não há boa intenção nesta coisa, não há boa intenção nenhuma, nunca houve. É? Porque se você quer ajudar o pão dos pobres no Brasil, existem mil soluções. Mil. Você veja, tem aquele economista peruano que escreveu O Segredo do Capital, agora esqueci o nome do homem, você lembra? De Soto, Hernán de Soto, é. Colocou o livro O Segredo do Capital. E ele mostra como você transformar os pobres em investidores em tempo rapidíssimo e criar a prosperidade geral. O pessoal do PT andou lendo o livro, isso aí, 8 anos atrás, tá aí, ah, nós vamos aplicar isso. Eu digo, meu filho, se você aplicar isso, eu voto no PT para todos os cargos, de vereador até papa. Mas eu sei que vocês não vão fazer. E não fizeram mesmo. Por quê? Porque aquilo lá não escraviza os pobres. Ao contrário, eles dão autonomia. Depois de ir na mão deles, eles dão autonomia. Isso ninguém quer, pô. Né? Quer dizer, essa coisa de você, do dirigismo estatal, esse é a miséria do Brasil desde o início, meu Deus do céu. Né? O pessoal ainda não entendeu. Eu falei, eles sempre querem resolver o problema com mais do mesmo. O Brasil sempre foi estatista, sempre foi centralizador, sempre, sempre, sempre. Né? Ninguém quer dar às pessoas o meio de elas se libertarem. Não, quer dar um meio de você prosperar um pouquinho, atrelando você ao carro do Estado. E daí vem outro, ah, agora eu tenho a solução. Você vai ver, a solução é sempre a mesma. Gira em torno disso. Né? Agora, vamos fazer isso aqui, a grande potência capitalista, e vamos transformar todo mundo aqui em investidor. Ah, isso não pode, porque daí eles não vão obedecer nós. Porra. É esse o problema. Né? Meu Deus, aqui tem uma pergunta quilométrica. Deixa eu ler esse. Eu leio, penso depois. Pergunta do Frederico Nobre. Marco Rossi. Professor, tenho a impressão que o senhor mudou bastante a sua posição sobre o Islã nos últimos 10 anos. Se não é uma boa, o senhor dar uma aula apenas sobre as suas impressões e posições atuais. O problema não é o seguinte, eu não mudei de posição, porque eu nunca tive posição alguma. Você ainda não me conhece o suficiente para não saber que eu não tenho posição sobre coisa nenhuma. Né? Eu tenho interpretações que eu faço à luz dos dados de que eu disponho. Né? Posição é sempre assim, um a favor ou contra. Agora, eu acho que é ridículo eu ser a favor ou contra uma religião mundial. É um fenômeno que está infinitamente fora do meu alcance. E o ser a favor ou contra significa o quê? Eu posso tentar explicar e diagnosticar e explicar alguns aspectos para quem está interessado. E às vezes desfazer algumas dúvidas ou liquidar algumas ilusões. Porém, você não pode esquecer também o seguinte, o Islã também mudou ao longo dos últimos 30 anos. E mudou muito. Né? Você vê que quando eu comecei a estudar isso, as ideias do Said Qutb, que é a teologia da libertação islâmica, era assim, era um negócio minoritário, era 10%, 5%. Agora é tudo. Né? Então eu vi, pô, aquele Islã incrível, espiritual, que andei estudando, aquilo lá não existe mais há muito tempo, porra. Né? Ele, na verdade, ele só existia no Ocidente, ele só existia na Suíça com o Fritjof Fromm, porra. Então eu falava, ah, aquilo tudo é muito bonito, então só tem um problema, não existe. Então não é que eu... Ele já não existia na época, hoje existe menos ainda, né? Por outro lado, você vê o seguinte, se você perguntar, o Islã é uma religião da paz ou é uma religião terrorista? A pergunta não faz o menor sentido. O menor sentido, porque é evidente que o Islã é as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, qualquer fenômeno de alcance civilizacional é impossível você reduzir uma fórmula única. Né? O problema não é esse. O problema não é saber se o Islã é uma religião terrorista ou uma religião pacífica. O problema é saber se o Islã tem alguma maneira de controlar os seus terroristas. E a resposta é não. Né? O Islã não precisa ser em si mesmo uma religião terrorista para que os terroristas tenham o controle quase total da situação. Porque eles não têm meios de reagir. Você não tem, com base no Corão, como provar que eles estão errados. Nem certos. Você está entendendo? Então, tem muitas coisas que você vê, ou no cristianismo, ou tem outra religião, que você não tem como ter dúvidas. Por exemplo, no cristianismo é impossível você fazer uma teoria de que se deve comer a mulher do próximo. Não dá para fazer essa teoria. Ela é indefensável. Mas, se houvesse alguma ambiguidade, aí, às vezes diz que sim, às vezes que não, pronto. Então você não poderia impugnar nenhuma das duas correntes. E o Islã, desde que ele existe, ele é especialista em aceitar várias correntes sobre tudo. Se vê, no dia seguinte à morte do profeta, o que aconteceu? Surge a divisão de sunitas e xiitas. uns que seguem o sogro do homem, outros que seguem o seu genro. O sogro dizia: a fase profética acabou e agora só temos um governo civil. Maomé foi o último profeta. O outro lado diz: não, a missão profética continua e o chefe do Islã é o representante do profeta. Ele é um profeta também, né? E agora, como é que faz? Discutiram, discutiram, não chegaram a conclusão nenhuma, então o que fizeram? Pode ser assim, como pode ser assado. Isso quer dizer que o cara, o sunita, reconhece o xiita como muçulmano, e o xiita reconhece o sunita como, ambos são igualmente muçulmanos. Se vier um nego com a teoria: não, nós temos que fazer a paz, porque os cristãos e os judeus são o povo do livro, Ahal Kitab, eles também serão salvos, então nós temos que ser amigos deles. Está escrito no Corão. E o outro diz: não, aqui diz que é para matar todos. Eles não vão chegar à conclusão. As duas coisas existem no Islã. Mas essa ambiguidade sempre beneficia o grupo mais violento. Toda ambiguidade favorece sempre o mais violento, cínico e descarado. Porque não há ordem, você está entendendo? Onde predomina a desordem, ué, quem pode mais fará menos. Então, o que for mais descarado, ele vai ganhar sempre. Os outros não têm culpa, mas eles têm culpa de não conseguir pará-lo. Mas também não é culpa deles. Por quê? Porque o Corão dá margem para as duas coisas. E a interpretação corânica é um negócio enormemente confuso. Hã? Não acaba mais. Olha, existe uma corrente até... Ah, daqui o Islã, os textos canônicos são o Corão e os Hadiths. Você sabe que existe uma corrente de pensamento no Islã que não aceita nenhum Hadith? Hadith é os ditos e feitos do profeta. Uma corrente diz: são todos falsos, não acredito nenhum, só no Corão. E diz: opa, é? Então, isso é a mesma coisa que um negro que lê o Evangelho e diz: olha, eu só acredito naqueles trechos que tem em vermelho, que foi Jesus Cristo que disse da sua própria boca. O resto que os evangelistas disseram, não acredito. Mesma coisa. Você imagina o tamanho da divisão que seria isso. Com relação ao sufismo, você lê certos autores que dizem que o sufismo é a quintessência do Islã. Ele é como se fosse o núcleo e o resto é a casca. Então, o que é mais, o Islã mais puro está ali. O resto é tudo enfeite. Né? Bom, muito bem. Eu, uma vez, recebi na minha casa um alto funcionário do governo da Arábia Saudita que disse: o sufismo é a praga do Islã, tem que acabar com essa porcaria. Não era uma opinião pessoal. Era um homem das altas esferas da Arábia Saudita. Ele apareceu lá no Brasil, me apresentaram, eu convidei ele para ir lá em casa me dar uma explicação. Ele foi e deu essa explicação. O que eu posso dizer? Eu não tenho autoridade para dizer nem que sim, nem que não. E quem é que tem? Ninguém tem. Né? Então, a discussão de se o Islã é uma religião pacífica, uma religião terrorista, deve ser absoluta. Isso é discutir o sexo dos anjos. Ele é as duas coisas. Tem algum jeito de unificar? Falo, acho que não. Se unificou, não unificou em 1400 anos, vai unificar agora? Então, agora, tem gente que vem com a teoria: não, mas nós temos aqui um núcleo que é aceito por todos, etc, etc. Se esse núcleo fosse suficiente para resolver essa questão, já teriam resolvido. Então, essa discussão pode prosseguir indefinidamente. Vocês vão ter outro dia me passaram um vídeo, está o cara na mesquita do Rio de Janeiro, está lá o imã descendo o cacete dos terroristas. Daí levanta um cara lá do meio e contesta ele, pô. Os dois são muçulmanos e são reconhecidos como tais. E não tem o jeito de um expulsar o outro. Não existe esse comunhão. Ao contrário, não é proibido sair. Então, mas olha, eu não mudei de posição, eu jamais tive posição. Eu tenho posição em coisas que estão ao meu alcance. Isso aqui você tem que entender sempre. Quando eu tomo posição em alguma coisa, é algo que eu vou fazer. Naquilo que está fora do meu alcance, eu não tenho posição, eu só tenho diagnósticos, perspectivas, interrogações e sugestões, no máximo, que às vezes ninguém nem vai ouvir. Essa maneira de tomar posição, isto é frescura, né? Você é contra ou a favor, né? Você é contra ou a favor das viagens espaciais, né? Você, por exemplo, você é, é contra ou a favor do homossexualismo. Eu digo homossexualismo é uma doutrina, por acaso, para eu me posicionar contra ou a favor. Homossexualismo é uma conduta pessoal sobre a qual eu não tenho o menor poder, né? E se eu disser para o cara que eu sou contra, ele vai deixar de ser homossexual por causa disso? Não. Então a minha opinião será irrelevante, eu estou gastando palavras, eu não estou aqui para perder meu tempo, né? Eu tenho posição sobre a educação de vocês, sobre as questões filosóficas que eu estou abordando e assim por diante. O resto, não tento me interpretar nessa clave que você vai errar. No Brasil, não existe filósofo, não tem nenhum, se você quer saber. Tem este aqui. No Brasil só existem porta-vozes de correntes de pensamento, né? Então, só tem isso. Tem o neguinho que expressa um pensamento coletivo. Então ele tem os seus amigos e seus inimigos. É claro que esse indivíduo vai me interpretar nessa clave, porque é o máximo que ele consegue fazer. Então, quando você pega um filósofo de verdade, você jamais vai conseguir enquadrá-lo numa corrente ideológica, né? Nunca. Você sempre vai ter várias correntes ideológicas que podem sair dali, às vezes por má interpretação. Mas se você perguntar assim, Kant é de direita ou de esquerda? Eu falo, não sei. Leibniz é de direita ou de esquerda? Eu não sei. Hegel é de direita ou de esquerda? Olha, tem o hegelianismo de direita, o hegelianismo de esquerda. E é assim por dentro. Quer dizer, a filosofia não se coloca nesta clave, né, do contra ou a favor. Mesmo porque o contra ou a favor é geral contra ou a favor símbolos puramente imaginários que não, o indivíduo não vai poder tocar, não vai poder mexer naquilo. Então, esse contra a favor, que o indivíduo pensa que ele está sendo contra a favor de alguma coisa, é apenas uma autodefinição, uma autoimagem que ele tem, para sustentar de pé uma personalidade cambaleante. Então, para ele sentir que ele tem alguma personalidade, ele tem que tomar posição com relação a tudo, né? E dizer, eu tenho as minhas posições, eu não abro mão, etc. Tudo isso é uma palhaçada, né? Então, opiniões não foram feitas para sustentar personalidades, né? Opiniões foram feitas para ajudar as pessoas a se orientar no mundo e para ajudar você mesmo, em primeiro lugar, né? Então, eu acho que eu acrescentei muita coisa, eu descobri muita coisa sobre o Islã. Não é que eu descobri. Ao mesmo tempo que eu ia descobrindo, o Islã ia mudando. E o fenômeno mesmo das taricas também mudou muito tempo, né? Você vê, a tarica na qual eu entrei era uma tarica multiconfessional, né? Quando entrei, e fui lá por causa disso, para falar, não quero, não vou querer me comprometer em outra religião. Por quê? Porque o próprio sheik da tarica, o Fritjof Afron, ele devia mudar de religião como mudar de planeta, né? Em geral, um negócio letal. Então eu falava, bom, aqui eu posso praticar coisa e não estou me comprometendo com uma religião nem coisa nenhuma. Passa o tempo, as outras taricas fazem pressão e o homem, no fim da vida, no último ano de vida, ele decreta, agora só pode entrar quem é muçulmano. Fala. Isso muda completamente o negócio, né? Mais ainda, aquela tarica terminou com um escândalo e se desmembrou em não sei quantas taricas. Fala, bom, eu perdi o controle da coisa, não sei mais o que está acontecendo, não sei mais quem é quem. Então, vocês vão ver que em nenhum momento eu vou tomar a posição do tipo o Islã é uma religião de terroristas, é a religião do anticristo, etc, etc. Não, você pode ter esse lado, tem esse aspecto lá dentro. Você diz, não, religião, é religião da paz, não tem culpa nenhuma. Eu estou vendo que o fenômeno tem os dois lados, né? E não sou eu não consigo decidir qual que pesa mais, qual que pesa menos, porque não cabe a mim decidir isto. Quer dizer, você tem um fenômeno desse tipo, ele tem que ser, de certo modo, autoexplicativo. Eu não tenho que complementar a doutrina islâmica para explicar para eles o que eles estão fazendo. Assim como eu não tenho que complementar a doutrina católica para explicar para o Papa o que ele está fazendo. Não faz sentido. Quer dizer, existe, sobretudo em sociedades, vamos dizer, mal trabalhadas como a brasileira, existe esse fenômeno de que as pessoas se esquecem de que você só obtém uma visão correta da realidade se você souber exatamente qual é o seu lugar na realidade. Se você não sabe nem qual é a amplitude real e os limites do seu círculo de ação, tudo o que você disser sobre o que quer que seja vai estar errado. Nós temos que opinar desde uma situação real e tendo em vista ações reais. Fora disso, é tudo especulação sobre o que outras pessoas deveriam fazer, pessoas que não estão nem ligando para a sua opinião e que jamais farão o que você quer que elas façam. Então, quando perguntou, mudou de posição, falou, não tinha posição nenhuma, continuou não tendo. É? Eu, até um certo momento, eu expliquei aquilo que eu tinha visto, depois eu vi outras coisas, expliquei as outras que eu tinha visto, mas não cheguei a conclusão nenhuma, porque também não cabe a mim. Diga. Eu posso fazer uma pergunta, até uma coisa que você pode. Agora, escuta, quando eu digo o seguinte, o Islã é um saco de gatos, isto é uma conclusão definitiva. Né? Não estou falando para criticar, eu estou descrevendo um estado de coisas. Se você quiser, eu boto 5 muçulmanos para discutir aqui, você vai ver o que é um saco de gato. Né? Se de repente chegou um aluno para você e falar, professor, eu quero sair da Igreja Católica e entrar para o Islamismo, o que você responderia? Você tem que ser viadar, para quê? Para que você vai fazer isso? Me dê um único motivo razoável para fazer isso. Eu não me sinto bem aqui. Falei, quem falou que a religião é para você se sentir bem? E você pensa que a religião é sapato que você vai experimentando para ver qual que serve? Não é assim. A religião é uma coisa que estruturou a sua consciência, você não vai mudar. Se você entra para o Islã, você vai interpretar o Islã em termos cristãos até o fim da sua vida, sem saber que são termos cristãos. Tá certo? A não ser que você estude muito, muito, muito, muito e seja capaz de distinguir na sua própria atitude quais são os elementos cristãos antigos e quais são os elementos muçulmanos absorvido recentemente, e tudo isso é um trabalheiro que simplesmente não vale a pena. A única maneira que existia de você conhecer bem a outra religião, uma outra religião, é essa perspectiva aberta pelo Fritjof Fromm, que era, vamos dizer, o do que ele chama, depois o pessoal chamou de perenialismo, onde de certo modo você circulava entre várias religiões sob o guiamento do indivíduo que conhecia muito todas elas e que as compreendia em profundidade. O Schumann escreveu páginas sobre a Santíssima Virgem Maria que são dignas de qualquer místico católico, e ao mesmo tempo escrevia exegese corânica de muçulmano babá, você está entendendo? E escrevia páginas sobre o budismo, qualquer budismo ficaria extasiado, falou, bom, esse cara ele sabe tudo a respeito. Mesmo assim fez burrada uma atrás da outra, porque ele tinha toda essa compreensão, mas ele foi o maior gênio da religião comparada com o Javi, mas ele achava que ele era um mestre espiritual, um guiador de almas. Isso ele não era, ele não tinha qualificação para isto, né? Porque ele não tinha a acuidade psicológica para lidar com pessoas, né? Chegava lá um negro vendendo óleo de cobra para ele, ele comprava. Chegava outro dizendo a maior verdade e ele mandava embora, tá entendendo? Ele não tinha discernimento nas situações práticas da vida. Então ele era um gênio, um gigante do pensamento, que achava que era um mestre espiritual e não era. Então foi um simples engano, né? Mas essa possibilidade que ele abriu, para mim foi boa, porque você dá. Veja, como é que eu cheguei na Tarika? Quem que me botou lá? Foi o primeiro um budista, que foi o Marco Paz. E segundo, o negro que fez o contato entre eu e a Tarika foi o segundo colaborador mais próximo do Schumann, que era o Ramon Kobayashi, que era um teólogo católico tradicionalista. Foi assim que eu cheguei lá, né? Então, então ele abriu essa possibilidade. E se você pega, por exemplo, o livro do Whittle Perry, A Treasury of Traditional Wisdom, em que, instruído pelo Schumann, ele faz uma antologia comparativa de textos fundamentais das várias tradições religiosas e mostra os pontos de convergência. Não é que ele mostra, ele prova os pontos de convergência. Foi um trabalho absolutamente monumental, né? E isto aí não quer dizer que você possa praticar todas as religiões ao mesmo tempo, que você possa mudar de religião quando você quiser, mas em certas circunstâncias, com o guiamento devido, você pode aproveitar oportunidades espirituais que lhe são dadas por uma religião vizinha, como fez, por exemplo, Thomas Merton com as práticas budistas. Ele nunca deixou de ser um monge cristão e estava lá fazendo as práticas budistas, tá? Mas essa possibilidade fechou. O próprio Schumann fechou. Ficou pressionado, ele falou: isso aí já virou bagunça, você está misturando tudo, para com isso. Ele parou. Ele falou: agora não tem mais, né? Então agora, se você quer conhecer o Islã a fundo, ou você vai ter que conhecê-lo só pela teoria, ou por entrevistas, conversando com pessoas, você não vai praticá-lo, meu filho. Você não vai praticar nenhuma prática islâmica, nem esotérica. Então quer dizer que os abismos entre as religiões estão hoje mais altos do que, mais profundos do que nunca. Bom, eu acho que por hoje chegou, né? Eu acho que não dá mais. Só mais uma, que é rapidinha. Haroldo Marcel pergunta: gostaria de saber se posso iniciar um centro cultural com aulas de humanidade e filosofia baseado no que tenho aprendido com o senhor. Pode e deve, manda pau. Nós estamos até tem duas páginas no Facebook que são sobre empreendimentos culturais dos alunos do Olavo Carvalho. Aqui é uma coisa que não acaba mais. E agora nós vamos organizar tudo isso num website. O Alessandro está aqui preparando. E vocês vão ver a imensidão, vamos dizer, dos frutos que este curso tem dado. E eu pretendo que quanto que dê outros. Claro, nem todos têm o mesmo valor, nem todos têm a mesma qualidade, mas não tem importância, a gente vai melhorando tudo com o tempo. Então, toda ideia que você seja capaz de realizar, realize, ó. Não precisa nem pedir autorização, manda pau. Ninguém precisa de autorização do Olavo para dizer: Olavo me ensinou isso, ensinou aquilo. Se você disser tudo errado, não. Então, eu acho que eu posso dizer: ó, quem está dizendo isso é ele, não sou eu. Tá? Então, até semana que vem, muito obrigado.